Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Quem que veio disposto a louvar, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Amém? Quem está disposto a ser perseguido pelo amor de Jesus Cristo? É, a lição de hoje nos fala quando a igreja de Cristo é perseguida. Isso me remete a uma ilustração que certa vez um país estava em guerra civil e estava exatamente um povo na igreja orando na escola dominical e entrou um bando de soldados e falou assim: aquele que for crente vai para frente, nós vamos fuzilar agora. Só veio uma meia dúzia de gente, o resto foi embora. Estava saindo, falou assim: irmãos, eu também sou evangélico. E Deus mandou fazer um teste com essa igreja para saber se todos eram verdadeiramente crentes, estavam dispostos. E se fosse Jesus que tivesse chegado agora, como é que seria? Só essa meia dúzia que iria para o céu? É uma reflexão para nós nesses dias de hoje, porque nós vivemos num país que ainda nos dá a liberdade de falar do amor de Jesus abertamente, publicamente. Nos dá o privilégio, às vezes, de testemunhar que Jesus faz diferença em nossas vidas. Mas os irmãos não imaginam, neste momento, em várias partes do mundo, muitos irmãos estão sendo mortos, igrejas sendo queimadas, os bens dos pastores sendo roubados, suas mulheres e suas filhas sendo estrupadas, fugindo para o meio da floresta. E às vezes nós que temos o privilégio, a liberdade de exaltar e glorificar o nome me perdoe, mas eu tenho mantido contato com o pessoal das portas abertas de missões. Tem sido triste o que os nossos missionários têm sofrido pelo mundo. Há poucos dias, na Índia, mais de 200 famílias fugindo para a floresta, suas casas queimadas, suas filhas e suas esposas sendo estrupadas, porque aceitaram Jesus como seu único eterno Salvador. É triste, é muito triste, mas nós devemos glorificar ao Senhor por saber que nesse país ainda nós temos o privilégio de abertamente poder falar do amor de Jesus. Não só falar, mas testemunhar. Semana eu viajei, a semana toda eu fui a Campinas, fui a Uberlândia, visitando três empresas, e nas três empresas que eu cheguei me perguntaram: você é evangélico? Eu falei: graças a Deus, mas parece. Então nós não temos que dizer que somos, temos que parecer que somos e mostrar os nossos testemunhos. Amém? Eu gostaria de passar um filme rapidão que o irmão... Cadê o irmão que preparou? Eu esqueci o nome aqui. Não, o Otão, que é o grandão? É Gilson? Ele canta no coral de vez em quando. É Gilson? O irmão Gil se preparou sobre a origem da escola dominical. Você passa para mim, Jéssica, por favor. Tá aí na área de trabalho aquele que você copiou no meu pendrive. É sobre vídeos. O menino que estava aí copiou no meu pendrive, acho que ele sabe qual é. A origem da escola dominical. É o idealizador que, andando pelas ruas da cidade, encontrou e via muitas crianças abandonadas. Coisa muito diferente do que estamos vendo hoje, né? As crianças abandonadas, sendo cooptadas pelo tráfico, prostituição infantil. Alguém podia apagar a luz na frente? Tem som, Gilson? Ô, Gilson, tem som? Inglaterra na segunda metade do século passado. Robert Hakes foi um jornalista cristão que se compadeceu das muitas crianças que perambulavam pela rua. A escola era delas, das crianças. O tempo passou, a escola cresceu. As igrejas se encheram aos domingos. As dificuldades eram muitas. Mas com criatividade, nós superamos todos os obstáculos. Elas, as crianças, onde elas estão? E as crianças, mais uma vez, onde elas estão? Onde as nossas crianças estão? A nova realidade. Ganhamos espaços próprios, adequamos ambientes aconchegantes e arejados. Tomamos consciência da importância da educação religiosa. Mas e as crianças? Onde elas estão? Nossas crianças estão sendo bem ensinadas. E as outras? Bem, as outras. Elas voltaram para as ruas. Mas elas não estão sozinhas. Prostituição infantil, crime organizado. Outros estão indo buscá-las. Capoeira, grupo de capoeira, escolas de samba. Dezenas de milhões em toda parte do mundo de crianças abandonadas na rua. A maioria é crianças que não têm contato, ou até mantém contato com suas famílias. Até trabalham nas esquinas, nos faróis, nos lareiros para pegar um dinheiro para aumentar a renda familiar. como pois invocarão aquele em quem creram? E como crerão naquele em quem ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Robert Reich sacudiu o Reino Unido com a sua iniciativa. Ele não se preocupou com o governo, com as normas, nem se abateu diante da insistência de alguns líderes religiosos. Ele foi atrás das crianças que estavam na rua. EBD, a Escola Bíblica Dominical. É uma realidade triste, queridos. E sabemos que muitas crianças estão agora na rua famintas, com frio, abandonadas pelos seus pais, mas não abandonadas pelas drogas, pelo crack, não abandonadas pelos grupos de traficantes, quadrilhas que utilizam de menores, porque o Brasil tem uma lei muito branda para crianças. Nos Estados Unidos, há pouco tempo, foi condenado à prisão perpétua um garoto de 9 anos que pegou uma arma e saiu atirando no colégio. No Brasil, até semana passada, retrasada, jovens de 17 anos tiram a vida de outros jovens. No máximo, fica um ano na casa de correção e depois de um ano a ficha deles é limpa. É muito triste. Mas nós podemos mudar essa história. Nós podemos fazer com que mais e mais crianças venham à igreja. Tem exemplos aqui dentro da igreja de crianças aqui do bairro que começaram a vir para a igreja, trouxeram seus pais. E quando essa criança vem para a igreja, vai para a escola dominical e começa a ouvir a palavra, os ensinamentos, e chega em casa, o seu comportamento muda, os pais olham para aquilo e falam assim: tem algo diferente. Eu fico triste quando eu olho para a igreja e vejo esse número grande de bancos vazios numa escola dominical. Nós louvo a Deus que a nossa igreja, ninguém pode dizer que não vai na igreja, porque na segunda, só pode na segunda, ou só pode na quinta, ou só pode na terça. Todos os dias nós temos trabalho na nossa igreja. Mas há uma diferenciação. Tem pessoas que eu já falei assim: ah, mas eu vou no curso de ensino. O culto de ensino é muito bom, é fantástico, mas é um culto onde você vai, Deus manda a mensagem para o pastor, ele traz uma palavra de ensino para a igreja. Aqui é onde você pode tirar suas dúvidas. De repente você tem dúvida de alguma coisa, quem está aqui na frente, se não souber, sempre tem um pastor com mais experiência, não é mais velho, meu pastor Moisés, não é mais velho, não, mais experiente, que pode tirar as dúvidas e que você pode interferir. Escuta, eu quero falar, quero participar. É diferente, é uma escola. E a gente está aqui para aprender. E quero dizer uma coisa para vocês: uma pessoa que frequenta uma escola dominical durante os 5, 10 anos, ele praticamente faz um curso teológico. De tão grande é o ensino da escola dominical. E hoje nós vamos estudar uma lição que fala exatamente sobre a igreja quando ela é agredida, quando ela é perseguida. Mas nós vamos ver também que só quando a igreja foi mais perseguida foi quando ela mais cresceu. Os irmãos sabem qual é a igreja que mais cresce no mundo? Quem sabe? Quem poderia me responder? A igreja da China. A igreja da China. Sabe por quê? Porque lá não é proibido o evangelho. É chamada igreja subterrânea. E é a igreja que mais cresce no mundo. Há pouco tempo, um pessoal da Donep esteve lá e foram numa igreja subterrânea, e lá tem várias fotografias de mártires que morreram por causa do nome de Jesus Cristo lá na China. E o último quadro é um espelho. Aí ela pergunta assim: você gostaria de colocar a sua foto neste lugar? É um questionamento duro. Será que teríamos coragem? Amém? Amém. Esse vídeo, querido, nos mostra uma realidade. A própria escola lá do mundo, ela iniciou com a escola dominical. Lutero, quando foi perseguido pela igreja, queriam matá-lo, os reis, principalmente da Alemanha, buscavam ele para ficar ensinando nos seus palácios. Ele ensinou muito e aproveitava e ensinava a Bíblia. E as escolas também eram assim. Hoje, principalmente no Brasil, nós perdemos muito espaço para a Igreja Católica. Quase muitas e muitas escolas que eram nossas transformaram-se em escola do pessoal da Igreja Católica. Quanta oportunidade a gente perdeu. É que a gente, de uma certa forma, depois que aceita Jesus, a gente é meio egoísta, né? Jesus é meu, só meu. Não, queridos. Jesus é meu, é seu, é dos irmãos. E vou dizer uma coisa para os irmãos: tem muitos príncipes e princesas vivendo hoje, lá fora, na prostituição, que serão resgatados em nome de Jesus. Pode ser pela minha vida e através da sua vida. Isso é uma responsabilidade nossa. Amém? Mas vamos ver a nossa lição. Gostaria que os irmãos passassem, colocassem. Ah, já está lá. Quando a igreja de Cristo é perseguida. Vamos ler o textuário? Todos juntos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E a verdade prática? Apesar das perseguições contra a igreja de Cristo, o evangelho torna-se a cada dia mais universal e influente. Nenhuma perseguição haverá de deter o avanço da igreja. Amém? Que você fale isso com propriedade. Nenhum empecilho vai impedir o avanço da igreja em nome de Jesus. Até porque tem a mim e tem a você disposto a levar essa palavra. Amém? Vamos ler também a nossa leitura bíblica. E eu leio o versículo, está em Atos 8, de 1 a 8. Eu leio o primeiro e os irmãos o segundo e assim sucessivamente. E também Saulo consentiu na morte dele. Está falando aqui de Estevão, tá? E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Amém? Às vezes eu fico perguntando por que que isso não acontece nas nossas igrejas hoje em dia. Numa das lições passadas, nós lemos sobre os sinais que aconteciam na igreja. E diz lá no capítulo 3 de Atos que Pedro e João estavam subindo à igreja, no templo, na porta chamada Formosa, e tinha ali um paralítico de nascença. Há 40 anos, ele mendigava na porta da igreja. Meus irmãos, essa reflexão me fez pensar, há 40 anos, esse camarada estava na porta da igreja, e as pessoas passavam e davam esmola para ele. Mas quando um cheio do Espírito Santo de Deus, passou por ali, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por que não acontece hoje isso? Por que nós não temos a fé de chegar para Gabriela, Gabriela, em nome de Jesus, levanta e anda, a doença sai fora agora, em nome de Jesus. E tem que acontecer, porque não é eu, não é você, é o nome de Jesus. Em João, no capítulo 14, diz assim, aquele que crê em Jesus Cristo, fará as obras que ele fez e outras maiores fará. Porque ele foi para o Pai, tudo, não é 50%, é tudo que pedir em nome dele, ele vai fazer. E por que, que às vezes as coisas não acontecem na igreja? Aí aparece um irmão, às vezes cheio, mas cheio do Espírito Santo, começa a profetizar, começa a fazer alguns sinais, curas. Ah, vai na igreja que tem uma bênção. É para a igreja acontecer isso todo dia, irmãos. Mas um exemplo. O irmão Valquinha, um tempo atrás, pediu para todas as pessoas que viessem às 8 horas para orar. Gente, sem oração não tem milagre. Sem oração não tem sinais. Sem oração não tem manifestação do Espírito Santo. Só com oração, com jejum, com você se santificar. Como o menino falou hoje, aquele que está santo, santifique-se mais e mais. Porque o mundo lá fora é cheio de artimanhas para nos pegar. Compete a nós pôr o joelho no chão, entregar nas mãos do Senhor. Eu creio, ainda vou ver. Homem cheio do Espírito Santo chegar nas UTIs e falar assim, está liberado em nome de Jesus, pode ir embora. Está liberado em nome de Jesus, pode ir embora. Eu já vou ver isso. Eu tenho certeza absoluta. Nós estamos chegando num tempo, queridos, onde a igreja, nossa igreja, de uma forma muito sutil, nós estamos sendo perseguidos. Pensa aí, os irmãos, que a gente é olhado lá fora como os bonzinhos. Nós somos olhados como os ignorantes, aqueles que carregam o desodorante debaixo do braço. Eu confesso aos irmãos que, quando eu era criança, eu nasci num lar evangélico, mas aos 18 anos, eu fui para o mundo, fiquei 25 anos afastado dos caminhos do Senhor. Muita coisa aconteceu nesse período, mas muita. Livramentos que o Senhor nos deu, o Senhor não imagina quantos. De acidentes onde não era para sobrar ninguém, eu não tenho nenhum arranhão. Situações inusitadas onde estava e Deus me preservando. Sabe por quê? Porque tinha uma velhinha lá em casa, com o joelho calejado de orar pela minha vida. Eu já chorei muito hoje aqui, porque eu ouvi um hino que ela cantava muito. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã. O escolhido, para mim. Eu já dei um pouco do meu testemunho, mas essa mulher, uma mulher guerreira, ela estava em São Paulo, aos 18 anos de idade, com um filho de 1 ano no colo, e o médico falou assim, está morto, pode enterrar. E ela fala, Deus, meu filho é teu. Eu fiquei 6 horas sem respirar, irmãos. Eu não tenho uma sequela. Mas a perseguição para a igreja vem. A igreja toma um rumo diferente após a morte de Estevão. O seu sangue foi semeado em Jerusalém e frutificou em todo o universo. A Bíblia fala que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, ele vai frutificar e dar milhões de sementes. Olha só, você planta uma semente de milho, vai nascer um pé de milho. Agora, o que nasce não é igual ao que você plantou, é diferente. Concordam? Você planta um grãozinho amarelo, nasce uma coisa verde e cresce. E vai dar mais ou menos 3 espigas. Cada espiga tem em torno de 1.200 grãos. Olha só, de um grão, a natureza devolve 3.200 para você. Porque aquele grão morreu. Assim foi com Estevão. E quando Estevão estava sendo apedrejado, Tinha um rapaz perto dele, um rapazinho, que foi criado, né, dizendo que aqueles que eram contrários à lei judaica estavam fazendo errado, estavam revertendo a situação, mudando os bons costumes dos judeus. E ele foi ensinado que esses caras tinham que morrer. E esses eram verdadeiros cristãos. E Estevão foi o primeiro mártir. E a Bíblia diz que as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu creio no meu coração que aquele rapaz inteligentíssimo, poliglota, conhecedor de todas as leis, aplicador de todas as leis, eu creio no meu coração que quando Paulo, ou Saulo, viu aquilo, e aquele cara sofrendo, ele vira para o céu: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Fala, esse cara é louco, morrendo ainda está glorificando aqui esse Deus, o Deus dele. Mal sabia ele que poucas horas depois ele literalmente caiu do cavalo, ia para Damasco. Ele estava com a carta que ele pediu pro, lá para o desculpa, isso, fugiu a palavra, pediu uma carta que ele queria buscar aqueles que tinham se convertido para trazer preso para Jerusalém. Paulo está seguindo e de repente a Bíblia diz que os que estavam perto ouviram, mas só ele viu aquele clarão e ele cai do cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E creio que com um amor tão grande, com uma doçura nas palavras: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Na mesma hora, Saulo fica cego. E as pessoas o conduzem até uma casa na rua direita. E aí Deus usa um servo dele, fala com... Deus falando com Ananias: ó, vai lá na rua direita que tem um homem lá chamado Saulo. Eu não, olha só, às vezes Deus fala assim, vai lá, eu não vou lá falar com aquele cara lá, um cara bandido, assassino. Vai lá, aquele homem é um vaso que tem um valor tremendo, vai lá, Ananias. E Ananias, obediente, foi. Chega lá, ele ora, e a Bíblia diz que como escamas caem dos olhos de Saulo. Agora, eu fico imaginando a situação dos crentes que tinham convertido ao Senhor Jesus, quando Saulo, que agora já era Paulo, sai desse lugar e começa a ir nas igrejas. Os caras, é como aquela ilustração que eu contei no início, o soldado chegando: quem é crente? Eu só, não, só estou aqui assistindo a escola, vim ver como é que é. Como é que nós estamos, queridos? Mas Saulo, e eu louvo a Deus pela vida dele. Eu não sei se isso vai ser possível, pastor Moisés, quando a gente chegar no céu, se a gente vai poder encontrar e abraçar Paulo, Pedro. Você vai ter esse privilégio de você ter, falar assim: obrigado, Paulo, porque você foi o cara que trouxe a mensagem para os gentios, e por conta disso, eu hoje estou aqui. Não sei se vai ser possível, mas também se não for, louvado seja a vida dele. Quando eu me converti, eu tive um questionamento com Deus. Falei: Deus, eu tinha que ser judeu, porque foi nos dito, né, que quando o judeu se converte, é como se a escama cai de seus olhos, ele começa a ver no mundo espiritual mais profundamente. E eu falei: eu tinha que ser judeu, por que eu não sou judeu? Eu tinha que ser judeu. Aí um dia, de férias, viajando com a minha família, eu passei no meio de um pomar de laranjas no interior de São Paulo. Aí, as minhas filhas aprenderam geografia na prática, que eu morei em 6 estados do Brasil. E cada lugar que eu passava, eu mostrava: filha, esse aqui é o Rio Uruguai, que separa Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Ó, esse aqui é o Rio Grande, que separa Minas Gerais de São Paulo. Esse é o São Francisco, que separa Alagoas da Bahia. Ele nasce lá na Serra da Canastra, e fui, eu ensinava para elas. E nesse dia eu falei assim: olha só como Deus é maravilhoso, as plantas aqui são todas enxertadas. Pai, mas por que é enxertada? Foi, filha, para produzir mais e melhor. Quando eu falei, Deus falou assim: por isso que você é enxertada na videira. Aleluia. Eu dei um glória a Deus dentro do carro, que eles ficaram assustados. Falei, porque eu sou enxertado na videira, porque Deus vai usar. E quando a planta é enxertada, quando nasce, ela usa as melhores partes das duas plantas. Sabiam disso? Falei, glória a Deus. E Saulo, que agora é Paulo, é ensinado e vai levar a palavra aos gentios. Segue em frente, irmãos. Os efeitos da morte de Estevão. Algumas vezes Deus levanta ministros fiéis sobre as cinzas de um dos que foram mortos. Haja vista o martírio de Estevão. Vejamos algumas das consequências do martírio de Estevão. A jornada evangelística de Filipe. Não vamos ler esse texto todo, mas abram em Atos no capítulo 8, versículo 4. Conta do 4 ao 40 a história de como que Estevão, né, foi usado. Isso. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Pode ir mais para frente um pouquinho. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava Cristo. E as multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Pois que o espírito imundo saía de muito, e os que tinham clamado em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. Amém. Nós vemos aqui então, por que as pessoas aceitavam? Porque viam o espírito imundo sendo expulso, viam um coxo aleijado se levantando. E nós temos visto, às vezes, algumas vezes na igreja, aqueles os caçadores da bênção perdida, né? Ah, vou na igreja tal que tem um missionário, vou na igreja tal que tem outro fazendo. Tem que acontecer na nossa igreja, irmãos. Comigo, com você. A Bíblia não diz que aquele que crê em Jesus Cristo fará as obras que ele fez. É lógico. O que eu entendo é maior que Jesus fez, é quando você prega o evangelho para uma pessoa, você dá testemunho e ela se converte. Porque esse é o maior milagre para os céus. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se converte. Então, quando você dá o seu testemunho, você prega, você fala, você demonstra com a sua vida aquilo que Jesus fez, quem te conheceu, quem te conhece, foi quem te viu, quem te vê, hein? A diferença que isso faz na nossa vida. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, queridos. Não é só aqui na igreja. Que o irmãozinho falou, é daquela porta para fora. Às vezes, carregar uma estampa ou uma frase de que Jesus salva, Jesus é meu pastor, no peito, é bom, mas quero ver se você carrega no seu coração. Porque é uma coisa interessante, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. No versículo 21 diz assim, e ao vencedor, dar-lhe o privilégio de sentar comigo no trono, como meu pai me permitiu que com ele eu sentasse. A maçaneta do nosso coração está por lá de dentro. Por isso que a Bíblia diz assim, que o pastor das ovelhas, nós conhecemos a sua voz, e ele nos chama pelo seu nome, pelo nome. E também diz que o ladrão, o salteador, vem e arromba e vem e toma posse. Mas o bom pastor bate a porta. Compete a mim e compete a você abrir a porta do coração. Eu cheguei em Uberlândia, eu tenho um grande amigo. Preciso de uma outra ideia, eu sou padrinho de casamento de 3 filhos dele. E eles são padrinhos de casamento das minhas 2 filhas. O tanto que a gente é amigo. Ele, há uns 10 anos, teve um acidente. Meu compadre. Teve um acidente. Ele deixou os negócios para os filhos e foi morar numa represa. E tem um talude. E todo dia de manhã ele sai descalço, um talude gramado. E na beira da represa, muita umidade. Ele vinha descendo para pegar uma mangueira, quando chegou embaixo, ele escorregou, os 2 pés levantaram, ele bateu esse ossinho aqui, na quina de um paralelepípedo, E o crânio dele rachou até aqui na frente. Então ele está. Ele só não morreu porque tinha muito dinheiro. E eu fui visitá-lo certa vez. E eu, quando eu cheguei lá, eu olhei para ele e comecei a chorar. Porque uma pessoa dinâmica, ativa, está andando com aquele aparador, né? Já meio curvado assim. Para os irmãos terem uma ideia, eu cheguei em Uberlândia, também vale dizer como Deus cuida da gente. Cheguei em Uberlândia 10 horas da noite. Irmãos, não tinha uma vaga em nenhum hotel. Nenhuma. Com exceção da que Deus guardou para mim. E estava um grupo de pessoas procurando, e a gente se encontrava, achou, não tem. Quando eu cheguei nesse último hotel, eu falei, vou ter que ligar para o Paulo, vou ter que dormir na casa dele, porque vou ficar na rua. E pessoas, vou dormir em motel. Eu falei, no motel eu não vou. Vou parar Guari aqui perto, mas para lá não vou. Aí eu liguei para esse Paulo, ele estava sozinho em casa, ele atendeu o telefone. Quem está falando? Aqui é Paulo. Oi, Paulo, sabe quem está falando? Eu sei, é o Kirk Douglas. Já achei estranho. Falei, quem é o Jamil? Aí a gente brincava, chama de neném. Ô, neném, você está aqui? Estou aqui em Uberlândia. Falei, rapaz, eu não achei uma vaga em hotel. Você vai ter que vir dormir aqui em casa. Como é que eu chego na sua casa? Ah, você pega a pista dupla, vem até o final, vira direito, depois vira esquerda, você chegou em casa. Como é que é o nome da sua rua? Ah, eu sei lá o nome da minha rua. Como é que eu vou achar esse endereço? Tem jeito. Desliguei o telefone, quando desliguei, o menino falou assim, senhor Jamil, nós temos um apartamento que está interditado. Eu falei, por quê? Porque a tampa do vaso está aqui. Rapaz, arranca o vaso, eu quero tomar banho e dormir. Amanhã você me dá outro apartamento. Irmãos, o rapaz foi lá ver, o vaso estava consertado, desde tarde. Mas Deus permaneceu interditado até um filho dele chegar para ser desinterditado. Eu falei, glória a Deus. Eu glorifiquei, porque nessas pequenas coisas que você vê a mão de Deus. Às vezes a gente quer coisas suntuosas, grandiosas, mas nas pequenas que você vê, gente, eu ia ficar na rua. Eu falei, não, vou dormir aqui no saguão, aqui na recepção. Não vou para o lugar, eu vou ficar aqui. E Deus proveu esse apartamento para mim. Até no outro dia a gente riu bastante, porque o menino dele foi me buscar. Mas porque você não ligou? Eu falei, não, só tinha o telefone da sua casa. Mas Deus tinha esse propósito para me mostrar o tanto que Ele me ama. E o tanto que eu tenho que ser fiel a Ele. Amém? A conversão de Saulo, nós de uma certa forma já falamos, quando o Saulo vê, né, Estevão ser morto, eu creio no meu coração que algo mexeu com Paulo, apesar dele ter saído para aprender, mas alguma coisa estava mexendo com ele já, tanto que ele ouviu o testemunho de Estevão. E depois a consolidação da sua conversão vai ser na casa com Ananias, lá na rua direita. A viagem missionária de Pedro, Atos 9, 32 e 11, 1-8. É interessante, né? Até há pouco tempo, no IBAD, nós tivemos lá uma aula sobre missiologia e falava sobre a missão as viagens missionárias de Paulo e também, até depois, que é uma pergunta, né? Pedro foi o missionário, era uma pegadinha. Mas a gente, muitas pessoas não sabem que Pedro também teve uma viagem missionária. Vamos ler, quem achar em Atos 9, 32. E outra pessoa acha Atos 11, 18. Quem achou pode ler. Para levantar. Mais um de cada vez. 9:32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Agora, 11, outra pessoa lê 11, 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até o gentil deu Deus o arrependimento para a vida. Amém. Então, Pedro também teve sua viagem missionária. E também vemos outra consequência da morte de Estevão, foi a fundação da igreja em Antioquia da Síria, Atos 11, 19. O versículo seguinte, pode ler, irmão. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Amém. Então você vê, Antioquia da Síria foi um lugar muito importante para a igreja, porque ela acabou sendo quase que uma base missionária. As viagens de Paulo, elas partiam desse lugar. Porque, na verdade, tinha duas, né? Tinha o da Síria e tinha outra do sul, do norte, não estou me localizando bem. Mas essa Antioquia da Síria foi onde se formou a base missionária, os apóstolos vinham e, a partir daí, eles começaram a mandar os seus discípulos a evangelizar. Amém? Pode passar, querido. Sobre Saulo. Saulo, que presenciara a execução de Estevão, não podia ficar indiferente a tamanha crueldade contra um cristão e ver que esse mesmo Estevão ainda glorificava a Deus e pedia que fossem perdoados, porque não sabiam o que faziam. A conversão de Saulo foi consumada no caminho de Damasco e finalizada nessa cidade através do servo Ananias. Está lá em Atos 22, 20, pois o irmão pode verificar e confirmar. Sobre a igreja, aos discípulos foi dada a ordem de ir ao mundo e pregar o evangelho, mas eles ficaram em Jerusalém. O primeiro ato foi a morte de Estevão, e vieram as perseguições para que eles saíssem, e graças a essa atitude nós fomos alcançados. Então a gente vê o seguinte: Jesus fala assim, ó, vocês vão, o id de Jesus, né? Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Mas o que eles fizeram? Jesus morreu, ficaram tristes, alguns foram pescar, e outros ficaram em Jerusalém. Mas e o ID que o mestre deu? Aquilo que ensinou a eles? A grande conversão de Pedro foi após Jesus ter voltado e perguntou: Pedro, tu me amas? Ó, o senhor sabe que eu te amo, senhor. Aí mais um pouquinho conversa: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo? Pedro, apascenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro pergunta, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apascenta minhas ovelhas. Eu creio que ali, neste momento, Pedro pôde refletir sobre as três vezes que ele negou Jesus. E olha só, às vezes, a gente vê, né? Jesus não mandou Pedro lá, ó, vai confrontar lá com a camareira e falar que você estava enganado. Pedro, apascenta minhas ovelhas. E Pedro caiu em si. Eu creio que ali foi a grande conversão de Pedro. Pouco tempo depois, que Jesus foi assunto aos céus, Pedro e os discípulos, cheios do Espírito, começam a pregar, e de repente começam a cair sobre eles línguas como de fogo, e começaram a falar na língua tinha muitas etnias naquilo, e começaram a falar. Pô, esses caras a essa hora estão bêbados. Mas não, estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós somos ousados. Quando nós não temos medo, não tem nada, não tem muralha nenhuma que nos segura, porque nós, cheios do Espírito Santo, podemos fazer proezas. Inclusive ganhar as almas perdidas lá no mundo. Deus me deu um projeto para essa igreja sobre evangelismo, que eu até sugeri que fosse um trabalho de conclusão de curso do IBAD. Bebeto é um dos alunos e se comprometeu que, através da mocidade, nós poderíamos fazer. É simples o projeto. A gente orar, como igreja, orarmos, identificarmos todos os bares, todos os pontos de droga, todos os centros de macumba, todo centro espírita deste bairro e do bairro vizinho. Pegarmos um mapa e a igreja orar 30 dias em cima desses lugares. E num domingo, a igreja toda ser envolvida. Cada um pega uma rua. Vamos entregar um panfleto. Hoje vai ter duas festas lá na Adna. Uma festa às 5 e outra às 7:30. Se vier uma alma, uma, Nós devemos glorificar a Deus, mas eu creio que virão muitas. É simples o projeto. É só você pegar, fazermos cópia dos mapas, orarmos, jejuarmos e, como igreja, buscarmos não só esses dois bárbaros, mas a cidade para Jesus. E nós podemos fazer isso também através da escola dominical. Eu creio que muita gente virá para essa festa. E o mais interessante é que o maior presente é delas, né? Amém? Pode passar, querido. Lucas relata a dispersão em Atos 8:4. Na verdade, quando os que sepultavam Estevão pensavam que estavam executando apenas um funeral, na verdade estavam lançando uma semente que frutificaria com o crescimento da igreja universalmente. João 12:24. Vamos ver esse versículo. Quem achou, fica em pé. Aleluia. Foi o exemplo que demos do grão de milho. A natureza, queridos, é pródiga em nos ensinar. Gálatas 6, versículo 7, diz assim: de Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Ninguém planta semente de trigo e colhe de milho. Ninguém semeia melancia e colhe melão. Aquilo que você semeia, você vai colher. Qual é a espécie da semente que você tem semeado? E não tem sementeira melhor do que o reino de Deus para você colocar a sua semente. Semente de palavras, Mateus 12:36 fala assim: porque dela, das palavras frívolas que o homem proferir, darão conta no dia do juízo. Todas as palavras vãs. E a gente, quanta palavra vã a gente profere e fala. Eu creio que vai ser assim no dia. Deus fala: por que você falou aquilo? Mas, Senhor, eu não falei. Aí aparece um videotape assim, você falando. Justifica agora. Mas tem um segredo. Se você se arrepender, Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação haverá para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Eu creio que você arrependeu, você se redimiu daquela palavra, aí vai aparecer o videotape e o sangue de Jesus vem e cobre. Porque também a Bíblia diz que Jesus falou assim: aqueles que testificaram diante dos homens, eu testificarei diante do Pai. E até no IBAD um dia eu fiz assim uma alegoria, como se, quem já entrou aqui em algum lugar, você abriu a porta e não é onde você ia. Muitos já passaram por essa situação, né? Você abre a porta e fala assim: opa, desculpa, não é aqui. Eu creio que nesse dia vai ser assim. Você, a pessoa que não se converteu, que não aceitou Jesus, abre a porta, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentado no tribunal, e você fala, fica assim meio que, né, sem saber onde está, fala: não é aqui que é o meu lugar. Você, o cara fecha a porta, mas antes de fechar a porta, realmente, Jesus é o Senhor. Mas aquele que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, quando você põe a mão na maçaneta, ela já abre e Jesus pula: Pai, esse é aquele que me confessou diante dos homens, é aquele, Pai, que levou o homem, não se envergonhou do meu nome, ele é aquele que foi nas praças, pregou, foi no presídio, deu, saciou a sede, a fome dos pequeninos, esse é aquele, Pai, que me aceitou na sua vida e tem eu como Senhor. Pai, esse, glorifica ele. Fala: vinde, bendito meu Pai, para o reino que nos é preparado. Amém? Gente, por isso que Paulo dizia que o reino de Deus é alcançado com muita luta, diariamente, porque nós não podemos impedir que o passarinho sobrevoe nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. É porque a guerra espiritual acontece aqui, ó, na nossa mente. Então o que que acontece? Quando você, pensamentos, toda hora vem na tua cabeça, toda hora. Compete a nós resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Compete a nós rejeitarmos essa ideia, esse pensamento. Mas não, às vezes quando vem um pensamento, você pensa, e dá, vai dar margem, vai pensando, esse passarinho botou o ovinho, esse ovinho vai dar até filhotinho. Eu estou mentindo? É assim ou não é? Eu comecei a orar um dia e falei assim, ô, como é que a gente faz para rechaçar esse pensamento? Aí eu começo a orar, ou cantar Jesus, tu és o meu Senhor, Jesus, meu Salvador. Começo a cantar e de repente eu faço até uma poesia. Porque para onde fugirei da tua presença? Se é onde eu vou, tu lá estás. Para onde eu me ausentar de ti, Senhor? Porque onde eu vou, lá me encontrarás. Se vou ao mais profundo abismo, lá tu estás. E se eu faço a minha casa nas asas do pensamento, a sua mão forte me garante todo o sustento. Para onde fugir da tua presença, Senhor? Não tem jeito. Porque não há escuridão para ti. A escuridão e a claridade é a mesma coisa para Deus. O Jamil, o Valquim, pastor Moisés, os irmãos, tem uma casa que nós moramos. O Jamil que vocês conhecem, não é essa figura exuberante, fininha, que vocês estão vendo. O Jamil que existe, só ele e Deus conhecem. Você pode morar 40, 50 anos com uma pessoa, mas tem coisas que só você e Deus sabem. É o mais íntimo do seu ser. E aí que você tem que deixar o Espírito Santo de Deus morar. Porque os seus pensamentos vão ser menores, mas no caminho dos pensamentos de Deus. Os seus caminhos são mais baixos, mas estarão na linha reta nos caminhos de Deus. Amém? Vamos continuar. Na verdade, quando falamos, né? Tertuliano diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E você como está? Fizemos um questionamento no início. Você seria capaz de morrer por nome de Jesus? Ah, eu seria. Mas numa confrontação, estivéssemos aqui numa guerra, entrasse aqui um soldado com um fuzil na mão, todo mundo para frente. Quantos viriam? A gente agora, eu vou. Mas será que iríamos mesmo? A igreja, querido, vai passar por grande perseguição. E não demora muito. Nós estudamos um trimestre do ano passado sobre os profetas e nós estávamos estudando sobre Jeremias. Uma das primeiras lições, acho que do terceiro trimestre, se não me engano. E estudávamos sobre o capítulo 8 de Jeremias. E quando eu vinha para a igreja, eu vinha orando, Senhor, acontecendo ciclones em Santa Catarina. Não, foi do último trimestre, porque tinha acontecido alguns acidentes em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na Bahia, em São Paulo, desmoronamento de morros, muita gente morrendo. E no capítulo 6 de Jeremias, versículo 19 e 21, Deus mandou que eu lesse, e lá fala que Deus vai visitar a terra, porque há muita iniquidade, mais ou menos é isso que diz. E aí eu fui orar, falei, Deus, por que que a natureza também tinha eclodido um vulcão lá na Islândia, no meio do nada, e parou o mundo todo? Por que que está acontecendo isso na natureza? Deus falou no meu coração, Jamil, a natureza está sentindo a volta iminente de Jesus Cristo. Se os irmãos prestarem atenção, no mundo árabe está um alvoroço. Quase todos os países em rebelião. quase todos, Iêmen, Iraque, todos, confronto, pessoas morrendo, teve no Iraque, eles proibiram até a internet, porque tinha muito protesto, e muita gente morreu por conta disso. Bahrein, no Bahrein também, no Bahrein foi o negócio da internet, mas muita gente, países que eram verdadeiros paraísos fiscais, paraísos, uma suntuosidade, mas está começando a acontecer. O diabo sabe que Jesus está voltando, e como se ele estivesse na lama se rebatendo, então é muita lama espirrando na gente, mas louvamos a Deus que nós devemos ter um corpo refratário a tudo isso, porque a filha da irmã Tânia começou com uma dorzinha de cabeça, uns tremor, o médico não descobre o que é. Situações que estão acontecendo, mas nós devemos ter um corpo refratário para rechaçar todas as coisas. Vamos passar por dificuldade? Vamos. Mas devemos saber que, acima de tudo, Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Nada foge do plano de Deus. E não tem dois reinos, só tem um. Inclusive o reino de Satanás está inserido no reino de Deus, porque as chaves da morte e do inferno estão na mão de Jesus. Inclusive o diabo, para entrar na casa dele, vai ter que pedir licença para Jesus Cristo. Como é que nós estamos? A gente às vezes olha para alguns dos parentes nossos, pela misericórdia, se Jesus voltasse hoje, talvez eu não veria eles no céu. E muitas vezes a gente veria muita gente que achou que não estaria no céu. Porque Deus olha o coração. Enganoso é o coração do homem. Dele procede todos os desígnios da vida. Amém? Continua, querido. Quando que a igreja é perseguida? O Estudo da Lição nos incita a ler o livro Torturado pelo Amor de Cristo, de um pastor romeno, Richard Wurmbrand, que mostra o quanto a igreja de Cristo foi e é perseguida física, cultural, institucionalmente, principalmente nos países onde o evangelho não é proibido. Como é que é a perseguição física? Neste exato momento, muitos dos nossos irmãos no mundo, quer sejam missionários, pastores e leigos, estão sendo perseguidos, castigados, mortos, tendo suas mulheres e filhos estrupadas, seus bens confiscados, as suas casas queimadas e igrejas destruídas. 1 Timóteo 6,13, vamos ler. E todas as coisas vivifica de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Amém. Nós estamos vivendo dias difíceis, queridos. Muita gente, o mundo apresenta tanta facilidade, né, com relação a compras de carros. Tem cara que compra carro para pagar em 70 e tantos meses, 90 meses. Paga 2, 3 carros. Sacrifica, às vezes, as coisas dentro de casa para... Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Mas como é fácil, ele já compra um carro além, né? Melhor, podia ser comprar um menor. Não que você não precise e deve ter... Até para vir para a igreja, para pregar o evangelho, você está precisando de se locomover. Mas tem gente que empenha toda, 70%, 80% da sua renda para comprar as coisas lá. E ficam, aquilo que parecia bênção, acaba não terminando nunca, né? Não termina nunca e não passa. E parece que todo mês passa tão rápido para você pagar, mas nunca chega ao fim. Muito cuidado com isso, queridos. Tá? O mundo é muito ardiloso em nos apresentar armadilhas, e nós precisamos tomar cuidado com isso. A China, Coreia do Norte, Cuba, países muçulmanos, lugares onde os cristãos são caçados, presos, açoitados e mortos, vendo a crueldade com suas famílias. Irmão, nós estamos num paraíso comparado com esse povo. Eu tenho orado sistematicamente pelas pessoas que se convertem e moram nesses países onde o evangelho é perseguido. A nossa igreja é uma igreja missionária. E há poucos dias, O irmão Célio, né? O do Missões? Célio. É, deu uns carnezinhos. Se a gente não pode manter um missionário lá fora, nós podemos contribuir com missões da igreja que mantém essas pessoas. Porque eu não posso ir, mas eu posso, se eu não posso manter com dinheiro, pelo meu coração, que você ore pelos missionários, passam dificuldades. Nós estudamos no último livro do IBAD sobre missiologia, e a responsabilidade da igreja com os missionários é muito grande, porque quando começa a apertar as coisas da igreja, tem igreja que a primeira coisa que corta é a subvenção do missionário. Isso devia ser a última. E às vezes quando o missionário chega e passa o relato de sofrimento, não, você tem que passar por isso mesmo. Não tem que passar por isso não, queridos. A igreja é responsável por essas pessoas que estão levando o evangelho a pessoas que não conhecem. Nós temos hoje no mundo aproximadamente 60% de lugares onde o evangelho podia chegar, mas não tem nem rádio. Na janela 10 por 40, onde vive o maior centro de pessoas não alcançadas, tem 31 países que ainda não foram alcançados para Jesus. Sabe quem está indo lá? Os muçulmanos, os budistas, os hinduístas. Os muçulmanos têm uma base na Turquia, onde produzem e mandam missionários para o mundo inteiro. E como eles têm lá muito dinheiro, aí chega o missionário evangélico, prega que Jesus salva, Jesus cura, e os caras passando fome. Aí chega o muçulmano, dá comida, dá leite, dá pão. Ele vai atrás de quem? Nós temos que pensar por isso. Pensar também nas pessoas da nossa igreja que passam por dificuldades. O irmão Wilson, que é o secretário agora, eu achei muito interessante a ideia dele de, nesse cadastramento, eu vou na casa do irmão Jorge e eu oro por ele. Ele vai na casa do irmão Valquim e eu oro pelo irmão Valquim. E assim sucessivamente, cada um orando por si. Você tem orado pela nossa igreja? Você tem orado pelos líderes de departamento da nossa igreja? Você tem orado pelas pessoas que passam por dificuldades, pelos doentes? Porque estão precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. Você tem feito isso? O ativismo que nós vivemos, irmãos, é muito grande. E às vezes, mas eu não tenho tempo. Será? Você não tem tempo de 15 minutos de pegar o telefone e ligar? Pastor Moisés, o senhor está bem em Cuiabá? O senhor precisa de algo? Eu já vim duas vezes aqui na igreja conversar com o pastor Edivaldo. Falei, pastor, eu vim aqui orar com o senhor. Deus mandou vir aqui orar com o senhor. Porque as pessoas às vezes vêm só pede, acha que às vezes os pastores, os líderes da igreja estão aqui para solucionar todos os problemas. Também são humanos, também têm suas responsabilidades, também têm seus problemas. Certa vez, eu morava em Uberlândia, e um dia eu cheguei no pastor João da igreja presbiteriana. Pastor, eu vim aqui orar com o senhor, Deus mandou eu vir aqui orar com o senhor. Ele começou a chorar. Falei, amigo, nenhum presbítero meu chegou aqui para falar, para orar por mim. Nunca, nenhum membro, nenhum obreiro veio aqui orar, só vem trazer problema. Pô, você que nem da minha igreja é, você vem aqui orar comigo? Eu falei, pois é, pastor, mas a gente tem que obedecer à voz do Senhor, aquilo que Deus manda. Quando eu me converti, eu fui levado na casa de um irmão chamado irmão Salvador. Esse irmão Salvador, para vocês terem ideia, ele tomou, ele era na sua juventude, um vidro de cianureto. O cianureto, se você cheirasse, você morria. Ele tomou um vidro. Ele ficou morto da 1 da tarde às 4 da manhã. E no testemunho dele, conta que ele estava chegando no inferno. Jesus tirou ele da porta do inferno. E ele ressuscitou, e era um pastor abençoado. Isso que a gente viu, 3 pessoas ressuscitaram na mão dele. Ele tinha uma casinha muito humilde num bairro chamado Luiz Otto de Freitas, lá em Uberlândia. E quando eu me converti, fui levado lá, era uma terça de manhã, toda terça e toda quinta tinha uma oração. E eu cheguei lá, você sabe quanto era aquele primeiro amor, né? Os irmãos sabem, eu sou muito chorão. Eu não conseguia dar testemunho na igreja, não conseguia. Eu começava a abrir a boca, era um choro convulsivo, não conseguia falar. E eu cheguei lá, esse irmão olhou para mim. Acabei que ele acabou me adotando como filho lá, né? E oramos muito. A gente construiu no fundo da casa dele uma sala de um salão de chamada casa de oração, e ali que pregava toda terça e toda quinta, 7 horas da manhã estava lá. Às vezes, irmão, eu olhava no relógio, era 11h30, estava todo mundo chorando, a presença de Deus. A gente fez a casa e os pilares, nós colocamos uns tubos, aquele de 100 polegadas, desse tamanho, desse grosso, assim, cheio de concreto, com ferro. Um dia nós começamos a orar lá, num grupo de pessoas, aqueles pilares entortaram. Era a presença de Deus tão grande, tão grande. A gente via as coisas acontecer, mas a oração... O irmão Salvador, você pedia para orar, ele levantava a barra da calça assim, ele disse que nem a calça podia proteger. O joelho dele era 2 cascudos assim, de tanto orar. Levantava todo dia 3, 4 horas da manhã, joelho no chão. E era um homem tão simples, tão humilde. Até esses dias eu estava comentando sobre a oferta de você obedecer à voz do Senhor. Deus, eu estava no meu serviço, Deus falou assim, leva R$50 para o irmão Salvador lá. Isso em 1992. Leva R$50 para o irmão Salvador lá. Eu, na hora, eu saí, fui lá. Quando eu cheguei, ele estava saindo para ir na feira, com um carrinho de mão. Falei, irmão, Deus mandou trazer isso aqui para você. Quando eu pus no bolso, ele começou a chorar. Falei, irmão Jamil, eu ia na feira com esse dinheiro aqui, R$1. Eu ia comprar um maço de cheiro verde. Porque de manhã... Eu estava aqui com R$6 no bolso e passou aqui um irmão, eu dei 5 para ele. Eu falei, então o senhor deu o dízimo para ele, né? Porque Deus mandou trazer 50 para o senhor. Aí ele foi na feira. Era assim, o que Deus cuidava, ele teve assim um câncer na coluna e ele não queria que ninguém levasse, ele demorava 2 horas para andar 500 metros para ir na igreja. E ele saiu um dia, falou, quero morrer na igreja. Chegou lá uma outra irmã, que depois acabei conhecendo também, uma missionária, entrou na igreja, charade, canta lá, baixui, canta lá, Manaus. Ele falou, glória a Deus. Ela pegou a mão, se passou, ele levantou curado, ainda continuou pregando a palavra do Senhor. As coisas acontecem, irmão. Basta a gente buscar, basta a gente orar. E tem que acontecer na nossa igreja também. Eu creio que nós vamos ver muitas coisas aqui dentro da igreja acontecendo. Eu creio no meu coração que nós vamos ver aqui o cara chegar de cadeira de rodas, sair com a cadeira de rodas levantada. Mas não é para fazer sensacionalismo, mostrar na televisão, não. É para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Porque é isso que nós devemos fazer. Às vezes você vê muita coisa aquele, na televisão mostrando. Mas a Bíblia diz que muitos no último dia, Senhor, no teu nome nós expelimos demônio, no teu nome nós curamos enfermos. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Chegar humilde diante de Deus e falar assim, Senhor, meu coração é teu, Senhor, a minha vida é tua, Senhor, usa-me a mim, Senhor, eu estou aqui. Porque muitas crianças estão cortando o coração de Deus, estão sendo estrupadas, estão sendo usadas por traficantes, por bandidos, estão lá fora, agora, nesse momento, sofrendo. Temos que buscar o Senhor para que Ele nos dê estratégia. Na nossa igreja, ser uma referência nessa cidade, nesse estado e nesse país e no mundo, isso é uma igreja diferente. O pastor de volta tem falado que é a igreja do amor. Nós só vamos ganhar as almas quando nós sentirmos no nosso coração o amor que Jesus tem pelas almas. Porque às vezes eu posso falar do amor de Deus, Mas de repente eu estou na minha vida secular dando demonstração de que as pessoas falam assim: crente igual ele, eu não quero ser. Se crente é ser isso, eu não quero ser crente. Como eu já ouvi de algumas pessoas que tinham convertido. Mas nas três lugares que eu visitei essa semana, em Campinas e duas em Uberlândia, os três lugares, eu já, meu, você é diferente, você é evangélico. Eu falei: graças a Deus, Jesus anda comigo. E numa das visitas que eu fui fazer, eu fui resolver um problema sério, que envolvia muito dinheiro. Essa empresa estava nos devendo. E quando eu entrei lá, o dono da empresa, que eu comecei a conversar, ele falou assim: filho, vem cá. O filho, a filha, chamou o Zeno, vem conhecer esse cara aqui, vem conhecer esse homem aqui, ó. Esse é o dono da empresa lá em Cuiabá, que a gente estava achando que era. Vem aqui conhecer esse homem aqui. Eu queria que vocês conhecessem essa pessoa. E eu comecei a glorificar a Deus. Aí o diretor financeiro da empresa saiu. Aí falou: ah, você vai acertar com o Márcio, que o Márcio é evangélico. Eu falei: eu também sou. Aí quando o Márcio chegou e falou que eu era evangélico, graças a Deus, então já está resolvido. Não só resolvemos, como recebemos a importância, como afirmamos nova parceria. Porque Deus, eu orei uma semana para esse. E o diabo estava tentando me afastar deles, mas eu orei uma semana e Deus honrou. Quando eu cheguei no hotel, que eu antes de chegar naquele hotel, eu falei: Deus, em nome de Deus, não aceito, porque o Senhor tem que preparar um lugar para mim. E que aquele lugar estava preparado, estava interditado até o fim do Senhor chegar. Quando o fim do rei chegou, teve que ser desinterditado, porque aonde um filho de Deus chega, as coisas têm que acontecer, têm que mudar. Amém? Estamos quase passando quase da hora, né? Vamos lá. A perseguição cultural. Romanos 12, 1 e 2. Muitos são os lugares que têm até leis que protegem suas manifestações culturais. Coisa do inimigo de nossas almas. Nas escolas, nos bairros, através de festas, invade os lares, inclusive de evangélicos. As manifestações culturais desse mundo apregoam sutil e quase que imperceptivelmente o relativismo moral. A substituição de valores bíblicos por uma ética leniente e permissiva, e a entronização do homem no lugar do que pertence exclusivamente a Deus. Ah, cultura, tem que preservar a cultura, é o boi não sei do quê, é as festas não sei do quê, a festa de São Benedito, e muitas vezes temos evangélicos lá nas festas comendo aquelas comidas que foram consagradas a deuses estranhos. Depois as coisas começam a acontecer em sua casa, não sabe por quê. Mas que nós devemos ter esse sentimento, queridos. Que nós devemos, se vamos fazer, Deus está no caminho certo, porque tem uma coisa: o Espírito Santo é a antena que nos mostra se estamos certo ou errado. Sabe quando você, antigamente, nem tem mais aquele rádio que você sintonizava, né, com o potenciômetro ali, aí você chegava perto, fica, você não, aí até você pegava, de acordo com o local, o Espírito Santo faz assim com a gente. Ó, não está certo, o caminho não é esse, está errado. Ele mostra para a gente o caminho. Pode passar, querido. A perseguição institucional, quero dizer uma coisa para os irmãos: a igreja como instituição vai acabar, é bíblico. O que vai permanecer é eu na minha casa, é os irmãos nas suas casas, é nós nos visitando nas casas, porque como estou vai ser perseguida. Por isso que a igreja cresce na China, porque a igreja como estou na China é perseguida. Muitos morrem por conta disso, são presos, castigados. Mas devemos saber que acima de todas as coisas, nós temos um Deus que cuida de nossas vidas. Amém? Os interesses do reino de Deus jamais se quadrarão com os deste mundo. Por isso, algumas atitudes mundanas buscam amordaçar a igreja de Cristo, levantando uma bandeira de humanitarismo falso e aparatoso, como por exemplo o caso do homossexualismo, aborto, uso de drogas e as etnias. Louvamos a Deus por alguns deputados que estão lá, que brigaram por a lei, porque estavam querendo privilegiar uma classe. Dizer que você não pode mandar um homossexual embora, que os pastores seriam obrigados a casar homossexuais nas igrejas. Se você não fizesse isso, estava contrariando uma lei. Isso é privilegiar uma classe. Mas não está muito longe das coisas acontecerem. E nós temos que tomar muito cuidado com aquelas mensagens subliminares para as nossas crianças. Os filminhos que às vezes a gente acha inocente e compra para as crianças, tem que tomar muito cuidado, porque ali tem mensagens subliminares do diabo para contaminar a mente da criança. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 2,6, educa a criança no caminho que deve seguir, que mesmo depois de grande não vai ser desviado dele. E eu sou prova disso. Mas não compra aqueles filminhos e nas mensagens subliminares que estão na mente da criança, já começa. O Rei Leão é um proselitismo do homossexualismo. E tantas outras mensagens subliminares que existem nos filmes infantis para contaminar a mente das crianças. Os adultos, às vezes é mais difícil, aquele que é firme na palavra. Mas a criança é fácil de ser pega. Vamos tomar conta disso. E como enfrentar a perseguição? Evangelizando e fazendo missões. A igreja só começou a evangelizar e fazer missões depois da perseguição. E o que nós estamos esperando? Já falei desse projeto e vamos depois, pastor Moisés, levantar isso para frente, porque isso está no meu coração. Nós temos que ganhar essa cidade para Jesus. Muita gente sofrendo, morrendo. Aquele rapaz que veio tentar assaltar a igreja, eu estava passando a hora, ele caiu ali embaixo, um menino de 19 anos, 18 anos, estava fazendo 18 anos, eu passei, achei que era um acidente de moto, ali não tinha moto, estava sozinho, quando eu cheguei, morto, já acabado de morrer, filho de uma irmã da Assembleia de Deus do Grande Templo, e um desviado, tinha cometido 6 assaltos aquela semana, e aonde eu estava, que não levei a mensagem de restauração para aquele garoto. E assim como ele, muitos outros se perdendo na prostituição, nas drogas. Aonde eu estava, que não tive tempo de levar a palavra de Jesus para eles. Mas isso vai acontecer, queridos. E nós temos que estar preparados. Amém? Continua. Apresentando uma apologia à nossa fé contra a perseguição cultural e institucional, a recomendação de Pedro é clara: antes, santificai a Cristo como Senhor do vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, conservando a nossa identidade como povo de Deus. Somos perseguidos porque somos um povo especial, zeloso de boas obras. Representamos tudo o que o mundo social odeia. Nós somos a luz e ele as trevas. O diabo tudo fez para matar a igreja em seu nascedouro. O que ele não sabia, o fingiu esquecer, é que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. O diabo não pôde emudecer a Filipe nem a Paulo, nem vai emudecer a mim, nem vai emudecer a você, meu irmão, porque nós gritaremos a esse mundo com bom som: Jesus vive, Jesus reina e Jesus vai salvar essa terra. Em nome de Jesus Cristo vai acontecer na minha vida e você, porque nós vamos pregar essa palavra com testemunho, com palavras, levando esse evangelho àqueles que não conhecem o Senhor. Amém? A igreja de Cristo tem sido perseguida ao longo do tempo e com certeza continuará sendo. Porém, a noiva de Cristo está sendo ataviada para grandes bodas. E eu tenho certeza absoluta que eu vou estar lá e eu vou ver os irmãos comigo nessa festa, aonde Jesus vai erguer o cálice e vai conosco novamente festejar as bodas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos corações e que estejamos preparados para levar a mensagem do Senhor às pessoas que não conhecem, porque quando a perseguição vier firme, nós estejamos firmes e saber que Deus está no comando de tudo. Amém? Que Deus nos abençoe. Esta lição é sempre pertinente, as lições que nós estamos pregando aqui, sempre pertinente pela realidade que nós estamos vivendo. Paulo fala, 1 Coríntios 9:16, ai de mim se não pregar o Evangelho. E a questão, Paulo fala em Gálatas, eu já estou crucificado com Cristo. A questão de crucificação, de estar morto com Cristo ressurreto, esse Cristo ressurreto, quando nós olhamos para esses países árabes, que eles colocam uma situação que o morrer é melhor. O mundo árabe vende essa mensagem de que o morrer é melhor. Paulo fala que morrer também era o melhor. Ele fala que, para mim, agora estou vivendo a vida, agora é lucro, porque o melhor é estar com Cristo. E o que estou vivendo aqui é lucro. E a questão que o mundo árabe prega, a questão de morrer, é de uma realidade em que eles vivem. Ele convence a pessoa de que o morrer é bom. Por isso que há muitos atentados à bomba, que a pessoa coloca uns 5 quilos de bomba no corpo e vai e fala assim, não, eu já estou numa boa, eu vou morrer e vou morrer bem. E qualquer pessoa que está nessa situação vai, porque é convencido de que morrer é bom. E nós temos uma realidade na nossa vida cristã, que estar com Cristo é bom. E nós não vivemos essa realidade. Viver com Cristo é bom. E nós não vivemos essa realidade. Se viver com Cristo é bom, então nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que anunciar o Evangelho. E qualquer situação que venha à nossa espreita, ao nosso derredor, nós sentimos ameaçado. Eu falo isso por mim. No ambiente em que eu vivo, quando a pessoa começa a falar, ah, você defende o homossexualismo? Eu não defendo, mas eu sinto ameaçado. Você não bebe cerveja? Eu estou citando uma coisa muito simples. Você não bebe cerveja porque você é crente? Não, eu não bebo porque eu sou de Cristo, mas eu sinto ameaçado. Você não adultera, você não faz coisas assim, você não trai a sua esposa, então você está perdendo o que é bom. Eu sinto ameaçado como igreja de Cristo. Então, meus irmãos, nós vivemos no mundo de hoje, perseguido, mas precisamos estar com Cristo. Precisamos viver uma vida direcionada com Cristo. E saber que viver com Cristo é bom. Se nós tivermos essa consciência que estamos vivendo com Cristo e viver com Cristo é bom, nada vai nos ameaçar. Nada. Nada vai nos ameaçar. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo um momento em que tudo que nós, no mundo que nós vivemos, prosperidade é símbolo de ter carro novo, casa nova, tudo bom numa situação dessa, mas você é capaz de morrer com Cristo, morrer por Cristo? Porque o melhor é Cristo. O melhor é Cristo. Desculpa estar falando, é porque o Espírito me incomodou para falar dessa forma. E se incomoda, eu tenho que falar. Então, o melhor é estar com Cristo, meu irmão. E eu já estou crucificado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir o relatório das crianças. versículo? O Senhor cuida de mim. Salmos 47. Título da lição: Nunca sonhei em ser escravo. Versículo chave: Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Salmos 34, 12 e 13. Bom, a irmã Sandra, vem aqui dar o aviso. Paz do Senhor, irmãos. Pedi para ele avisar, né? Mas amém. Nós tivemos uma conversa com os pais, né? Há dois domingos atrás, e a gente lançou a ideia de fazer o acampamento, com, acampamento pais e filhos. E ficou para hoje a gente conversar, ver se os irmãos vão participar, se querem participar. Então, a gente precisa rapidinho aqui à frente ver quantas famílias irão conosco, se está bom a data, lembra? A data de junho. Então, eu gostaria de conversar rapidinho com os irmãos. É rápido, é só esse assunto. Tá certo? Obrigada. Bom, eu quero convidar aqui os aniversariantes a vir aqui à frente para nós estarmos orando e vamos encerrar a nossa escola dominical. Gostaria que o pastor Moisés viesse fazer uma oração e encerrando assim a nossa escola dominical com a bênção apostólica. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Posso dar uma... Pode. Não quis interromper o raciocínio do professor, que foi muito bom, muito interessante, mas eu queria deixar com a igreja uma outra visão. Parece que a igreja nos nossos dias não é mais perseguida. Hoje, parece. Mas ela está muitíssimo perseguida por uma sutileza. E a sutileza usada pelo diabo é que todo mundo agora é evangélico, todo mundo agora é crente. E nós não precisamos nos preocupar mais com as perseguições, porque todo mundo é crente. E no meio do todo mundo é crente entra o pecado, ninguém aperta, ninguém fala de Jesus contra o pecado, contra a lascívia, contra o sexo ilícito, contra a... os distúrbios morais, ninguém está falando. E a igreja está levando isso como se fosse uma bênção, porque todos somos evangélicos. Mas a Bíblia tem um versículo muito interessante que eu queria deixar. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Pensem nisso. Pai querido e eterno, no nome de Jesus Cristo, o teu filho, nós estamos nesse instante orando pelos aniversariantes dessa semana. Te rogamos em favor da vida de cada um deles, de uma maneira toda especial e gloriosa, que possam ter dias abençoados e consagrados ao teu serviço, e que tu possas estar, Senhor, enriquecendo-os material e espiritualmente, de tal sorte que vivam vidas abundantes até o dia da tua volta. Apresentamos esta pessoa, filha da irmã Tânia, coloca sobre ela, Senhor, as tuas mãos de uma maneira poderosa, extraordinária, livra, Senhor, em todos os sentidos e dê uma vitória completa para a glória do nome de Jesus. Te agradecemos pelo ensino desta manhã. E desejamos do fundo do nosso coração, Senhor, que esse dia seja um dia de bênção para a tua igreja. E quando chegarmos aos cultos da tarde e da noite, sintamos a preciosa presença de Jesus Cristo, nosso Senhor, entre nós. Para a glória do nome de Jesus, nós estamos orando e agradecendo. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o glorioso e eterno amor de Deus, o nosso Pai, as preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam com a Igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. A vitória. Quero agradecer aos nossos visitantes, a Poliana, e agradecer ao Silvano. Deus te abençoe, meu irmão. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declarei. conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.